haver meu nome florescer. Temos que vencer com poder do Senhor Deus. Entrei numa batalha, vi meu nome florescer. Temos que vencer com poder do Senhor Deus.